Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 6 de março de 2015. Destaques de hoje. Ônibus incendiado por dupla de criminosos em Porto Velho. CIPAM afirma que chuvas irão se manter acima da média no mês de março em Rondônia. Bate-boca entre deputados marca início dos trabalhos da CPI da Petrobras. Receita e Polícia Federal desarticulam grupo ligado à lavagem de dinheiro. Ministérios e Codevasf serão ouvidos em audiência sobre a transposição do Rio São Francisco. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Sexta-feira com sol em toda a região, ainda com muitas nuvens no Pará, no Amapá, no norte do Tocantins, no oeste do Acre e no norte e oeste do Amazonas. Nestas áreas chove a qualquer hora, risco de chuva forte no Acre. As demais regiões têm pancadas a partir da tarde. Região Norte, sexta-feira com sol em toda a região, ainda com muitas nuvens no Pará, no Amapá, no norte do Tocantins, no oeste do Acre e no norte e oeste do Amazonas. Nestas áreas, chove a qualquer hora, risco de chuva forte no Acre. As demais regiões têm pancadas a partir da tarde. Região Nordeste, tempo firme no oeste da Bahia, sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora entre o leste da Bahia e o leste da Paraíba e entre o sul do Maranhão e o sul do Ceará. Há risco de chuva forte, sol entre nuvens e pancadas de chuva, principalmente à tarde nas demais áreas. Região Sul. O sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia no Paraná, em Santa Catarina e no norte e no oeste do Rio Grande do Sul. Há risco de chuva forte no leste do Paraná e no nordeste de Santa Catarina. Sol com muitas nuvens, mas sem chuva nas demais áreas do Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão provocam chuva a qualquer hora no centro-sul e no oeste de Mato Grosso do Sul. Há risco de chuva forte. O sol aparece na maior parte do dia e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Faremos o nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Ano, hidratante corporal puro ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal puro ômegas. Mais um produto de sucesso, Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Citado na lista de Janot, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, utilizou a tribuna da Casa Alta para criticar o Procurador-Geral da República no começo da tarde desta quinta-feira. Renan disse que Janot, cujo mandato termina em setembro, está em pleno processo de reeleição e defendeu a criação de regras para a eleição dos chefes do Ministério Público. Ao deixar o plenário, Renan lamentou o fato de não ter sido procurado pelo Ministério Público Federal antes do oferecimento da denúncia. Só lamento que o Ministério Público não tenha ouvido as pessoas, como é praxe, para que as pessoas questionadas possam se defender, apresentar as suas razões. Mas isso tudo é da democracia. Quando há excesso, quando há pessoas citadas injustamente, a democracia depois corrige tudo isso, afirmou. A fala de Renan foi feita no momento em que os senadores discutiam regras de descompatibilização do cargo para os mandatários que disputam a reeleição. Essa é uma prática, senador Regufe, que devia valer para todas as eleições do Executivo e até mesmo do Ministério Público. Nós estamos com o Procurador-Geral da República em processo de reeleição para sua recondução ao Ministério Público, disse Renan. Quem sabe se nós, mais adiante, não vamos ter também a exemplo do que estamos fazendo com as reeleições do Executivo de regrar esse sistema que o Ministério Público tornou eletivo. Ônibus incendiado por dupla de criminosos em Porto Velho. Chamamos direto de Rondônia, Edilson Peroni. Um ônibus coletivo foi alvo de vândalos no bairro Jardim Santana, na zona leste da capital, Porto Velho. O motorista informou à polícia que estava fazendo o último balão para sair de serviço, quando foi parado por dois homens que estavam em uma motocicleta. O carona estava com um galão de combustível nas mãos e ordenou que todos descessem. Assim que os passageiros foram retirados, a dupla jogou gasolina e ateou fogo e, rapidamente, o veículo foi destruído. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas. A PM também esteve no local colhendo informações junto ao motorista, que passou detalhes e como foi a ação criminosa. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Investigação para desarticular uma organização suspeita de operar com lavagem de dinheiro e evasão de divisas entre o Brasil e o Paraguai foi deflagrada nesta quinta-feira pela Receita Federal e pela Polícia Federal nos estados do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A Receita Federal informou que as investigações identificaram contas bancárias de diversas empresas, em geral fictícias, destinadas a receber valores de pessoas físicas e jurídicas brasileiras. Essas pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas investigações manifestaram interesse em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do Paraguai. Segundo a Receita Federal, o grupo investigado era responsável por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem criminosa e também por remeter esses mesmos recursos ao Paraguai. Além disso, para atender às exigências dos doleiros paraguaios, o grupo realizava também a transferência de parte dos ativos ilícitos para contas bancárias brasileiras controladas por tais doleiros. As empresas controladas pela organização investigada movimentaram mais de 600 milhões de reais de origem duvidosa. Renan reafirma que desconhece lista de citados na Operação Lava Jato numa reportagem direto do Senado Federal por Carlos Pena Brexianini. O presidente do Senado, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que uma eventual citação de seu nome nas investigações da Operação Lava Jato será uma questão menor. Renan explica que o país vive um momento importante da democracia. Nós não temos absolutamente nenhuma informação com relação à lista. Aliás, não é nem a praxe do Ministério Público, porque o Ministério Público ele costuma, em toda investigação, em todo questionamento, ouvir as pessoas antes. Mas seja o que for, se houver a citação do meu nome, será uma questão menor, porque o que me cabe é, como presidente do Congresso Nacional, comemorar o momento, a exuberância do momento que nós vivemos no Brasil. Renan Calheiros garantiu que estará à disposição para responder a qualquer menção de seu nome em uma eventual investigação. Nós não sabemos de nada, absolutamente, eu já disse, queria repetir, mas isso não significa dizer que nós não estamos preparados para responder os questionamentos. Vamos responder todos, à luz do dia. Eu ontem disse, queria lembrar, que feliz de um país que tem uma democracia pulsante como o Brasil, onde o judiciário é cada vez mais judiciário, o Ministério Público é cada vez mais Ministério Público e o Legislativo é cada vez mais Legislativo. O Procurador-Geral da República entregou na quarta-feira a lista com nomes de citados na Operação Lava Jato ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. São mais de 50 pessoas que têm direito a foro privilegiado. Da Rádio Senado, Carlos Pena Brescianini. E agora o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, não dá para não comentar a destruição de milhares de mudas de eucalipto em um centro de pesquisas genéticas em Itapecerica, São Paulo, por cerca de 1000 mulheres do MST. É evidente que todos temos preocupações com o meio ambiente e a natureza. Também apoiamos a reforma agrária no país. Temos sugerido ao longo dos anos que ela seja feita dentro de um projeto de construção de vilas rurais, onde o governo dotaria estas de infraestrutura mínima, como luz elétrica, escolas, casas pré-moldadas, que são construídas rapidamente e, evidentemente, com a assistência de técnicos agrícolas da Embrapa, por exemplo. Não há necessidade de invasão de fazendas produtivas e muito menos de confrontos. O Brasil possui terras mais do que suficiente até para assentar quase outra população do país. Então, invadir uma propriedade produtiva, como tem feito o MST Homens e agora Mulheres do Movimento, destruindo pesquisas, como já foi feito no Rio Grande do Sul, nada mais é do que utilização de grupos especialmente treinados para isso, para provocar desajustes sociais e confronto de classes. É para este tipo de movimento que uma sociedade verdadeiramente democrática tem que estar preparada. Saber o que é guerrilha e o que é movimento reivindicatório. Esta forma camaleônica de desenvolver a luta política é mais do que manjada. Todos já percebemos. O mesmo vale para a atuação de militantes nas principais empresas brasileiras com o intuito de surrupiar, roubar, desviar recursos públicos. Atuando diretamente nas empresas, como é o caso da Petrobras, ou nos partidos políticos, como no Petrolão, que destinou dinheiro, muito dinheiro, ao PT, PMDB e PP principalmente. Hoje o ministro Teori Zavascki deve decidir se dá divulgação às denúncias encaminhadas pelo Procurador-Geral da República envolvendo políticos protegidos pelo foro privilegiado. Apesar do silêncio de Zavascki, já se sabe que são 45 os parlamentares denunciados. E dentre eles, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, além do ex-ministro Edson Lobão, das Minas e Energia. Renan Calheiros e Eduardo Cunha também estão. Buscamos saber quem mais. Hoje poderemos saber. Isto é importante. A população precisa saber quem está com as mãos sujas do dinheiro desviado da Petrobras por um gigantesco esquema criminoso instalado no país. Este esquema é responsável por muito das tristezas do nosso país. Ou seja, milhões de analfabetos, famintos, drogados, gente sem assistência de saúde, carente de serviços públicos de qualidade, e uma educação que os pudesse resgatar deste abismo. É disto que trata a nossa indignação, que cresce a cada dia diante da possibilidade de impunidade, que permite que muitos continuem sambando leves e soltos pelas avenidas, gabinetes e salas atapetadas deste país. Infelizmente. Direto de Brasília, José Wojtschumann. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo? Voltaremos dentro de instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A decadência dos sindicatos nos países ricos agrava as desigualdades sociais ao restringir a capacidade de negociação dos assalariados, afirma um estudo de especialistas do Fundo Monetário Internacional. Uma sindicalização franca e muito fraca reduz a capacidade de negociação dos assalariados sobre sua remuneração, para benefício dos acionistas e de quem tem renda mais alta, apontam os pesquisadores do FMI, Flores Jamotti e Carolina Osório, na revista da instituição. Segundo o estudo, que cobre o período de 1980 a 2010, os sindicatos permitem frear as desigualdades ao garantirem uma distribuição dos salários mais equitativa e ao pressionarem as autoridades para que se comprometam neste sentido. Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a taxa de sindicalização nos principais países desenvolvidos caiu de 20,8% em 1999 para 16,9% em 2013. Considerada culpada pelo macabro assassinato do namorado em 2008, Jodi Arias, de 34 anos, escapou da condenação à pena capital nesta quinta-feira nos Estados Unidos, porque o júri não conseguiu chegar pela segunda vez a um acordo sobre a sentença a ser aplicada. O júri deveria decidir entre a prisão perpétua e a pena de morte. Diante do impasse, a juíza Chelsea Stephens, do Phoenix, Arizona, viu-se obrigada a adiar o anúncio da sentença, como já havia ocorrido em maio de 2013. Naquela ocasião, os membros do júri reconheceram sua incapacidade de chegar a uma decisão unânime sobre Jodi. As polícias locais dos Estados Unidos devem aumentar sua vigilância sobre os esforços de captação do grupo Estado Islâmico, advertiu o FBI nesta quinta-feira, após a detenção de um rapaz suspeito de recrutar jovens para as fileiras jihadistas. O FBI, Polícia Federal Americana e o Departamento de Segurança Interna publicaram um boletim no qual expõem sua preocupação com esse fenômeno. Pedem também a colaboração da comunidade para informar sobre jovens que possam ser alvo de tentativa de recrutamento. Continuamos preocupados com os esforços de recrutamento feitos pelo Estado Islâmico, em particular pelas redes sociais, e pedimos ao público que continue vigilante e relate qualquer atividade suspeita às autoridades, disse um funcionário do Departamento de Segurança Interna, que pediu para não ser identificado. O Conselho da Organização de Libertação da Palestina decidiu nesta quinta-feira à noite romper a cooperação de segurança com Israel, uma medida potencialmente explosiva para a futura ou futuro da autoridade palestina, estrangulada financeiramente por Israel. O Conselho Central da OLP decidiu parar a cooperação de segurança sob todas as formas com a potência ocupante. Além disso, apela à potência ocupante a assumir todas as responsabilidades para com o povo palestino no Estado da Palestina ocupada, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e em Gaza. Uma decisão cujas consequências equivalem a uma dissolução da autoridade palestina do presidente Mahmoud Abbas, criada em 1994, na esteira dos acordos de Oslo sobre a autonomia dos palestinos. A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai examinar a legalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a polêmica sobre as injeções letais nos dias 28 e 29 de abril, respectivamente. Segundo o calendário distribuído à imprensa, estes dois assuntos estão entre os temas mais importantes que serão abordados no período 2014-2015 pela maior jurisdição do país. O tribunal decidirá em 28 de abril se os homossexuais podem se casar em todo o país, o que abrirá caminho para uma decisão histórica em um dos temas mais polêmicos da sociedade americana. O casamento gay é legal em 36 dos 50 estados americanos, mas é proibido em outros 14. A Suprema Corte responderá se a Constituição, que garante proteção igual para todos, requer que o casamento entre pessoas do mesmo sexo seja reconhecido em todo o país como aquele que une um homem e uma mulher. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Voltaremos dentro de instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, convocou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira para repudiar afirmações de que o governo tenha colocado ou tirado nomes na lista enviada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal sobre a Operação Lava Jato. A nossa presença se deve à manifestação de repúdio e afirmações feitas por parlamentares da oposição no sentido de que autoridades do governo tenham agido para incluir ou retirar nomes da lista apresentados pelo PGR do bojo da Operação Lava Jato. É inaceitável este tipo de afirmação, disse sem citar nomes. Ontem, no dia seguinte à entrega da lista no STF, o senador Aécio Neves sugeriu que o governo havia interferido na lista apresentada pela PGR. Foram infrutíferas as tentativas do governo de envolver a oposição na investigação, disse o senador em entrevista ao Estado de São Paulo. Ministérios e Codevasf serão ouvidos em audiência sobre a transposição do São Francisco. Direto da Rádio Câmara, repórter Tiago Marcel, para o Jornal Brasil Notícias. Cumprindo as primeiras tarefas de agenda aprovadas na última reunião, a comissão externa responsável por fiscalizar as obras de transposição das águas do Rio São Francisco realizará audiência pública com representantes dos Ministérios da Integração Nacional e do Meio Ambiente e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, responsável pela gestão do projeto. A intenção é receber dos participantes relatórios sobre a execução das obras do projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, os valores investidos e os sucessivos aditivos ao orçamento e a diminuição de turnos de trabalho e demissão de trabalhadores, ocorridas nos meses seguintes às eleições presidenciais de 2010 e 2014. Houve também a sugestão de ouvir representantes das assembleias legislativas e os secretários de recursos hídricos dos estados atingidos envolvidos pela obra. No entanto, o presidente deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, disse que, além dessas, outras propostas serão analisadas na comissão após a audiência pública. Gomes de Matos justificou o requerimento de audiência pública com base nos valores já aplicados na obra e nos atrasos sucessivos na execução do projeto. Para ouvirmos aqui os relatos do ministro da Integração, ele apresentar aos membros da comissão todo o andamento das obras, a fim de que nós possamos, a partir daí, fazer visita in loco dessa obra. A mesma coisa com o ministro do Meio Ambiente. Por quê? Porque a gente não tem notícia de nenhum projeto de revitalização das margens do rio. Com relação à demissão de trabalhadores que faziam turnos à noite, Gomes de Matos afirmou que sua circunstância será avaliada, assim como os gastos relacionados ao uso de carros-pipa nas regiões atingidas pela seca e que aguardam a conclusão da transposição das águas do rio. Lá no Ceará, 4 mil servidores deixaram seus postos de trabalho. Anteriormente, essa obra até terceiro turno tinha. Posteriormente, nós possamos ouvir os secretários de estados de recursos hídricos para vermos também como é que os estados estão trabalhando esse projeto que é de suma importância. O governo vem gastando bilhões de reais com carro-pipa, podendo ter dado prioridade à execução dessas obras. Entre outras atribuições, a comissão externa ficará, durante o período de 12 meses, responsável por acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras de transposição do Rio São Francisco. As obras de transposição, iniciadas em 2007, estão estimadas em 8,2 bilhões e, de acordo com o Ministério da Integração Nacional, tudo estará pronto até o segundo semestre de 2016. A audiência pública para ouvir os representantes dos Ministérios da Integração Nacional e do Meio Ambiente e a Codevasf, empresa responsável pela gestão do projeto, será na próxima terça-feira, às 14h30. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel. CIPAM afirma que chuvas irão se manter acima da média no mês de março em Rondônia. Da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni. As chuvas do sul do Amazonas, Acre e oeste de Rondônia ficarão acima da média do período. Esse foi o entendimento de consenso para o próximo trimestre. Da reunião realizada entre os meteorologistas dos três centros regionais do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, localizados em Belém, Manaus e Porto Velho. O encontro é realizado mensalmente por videoconferência e serve como base para a divulgação do boletim meteorológico do órgão. De acordo com o Marcelo Gama, meteorologista do Centro Regional de Porto Velho, no mês de março e parte de abril, previsão é de chuvas acima do padrão climatológico nos dois estados de abrangência do Centro Regional do CIPAM em Porto Velho, com impacto direto sobre as bacias do Rio Madeira e do estado do Acre. Nas demais regiões restantes do estado de Rondônia e Mato Grosso, as chuvas ficam dentro das normalidades. Especialmente neste mês, as chuvas do Acre devem continuar acima do esperado, fazendo os rios continuarem altos por lá. Nas duas próximas semanas, devem cair volumes de chuvas maiores nas regiões dos rios Juruá e Alto do Rio Purus. Os modelos meteorológicos estão nos mostrando isso. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. O promotor argentino Alberto Nisman foi assassinado, declarou nesta quinta-feira sua ex-esposa, uma juíza que representa na justiça como demandante a mãe e as filhas do promotor, que denunciou em janeiro a presidente Cristina Kirchner ao revelar o resultado de uma investigação paralela. Nisman não sofreu um acidente, não se suicidou, foi morto. Sua morte é um magnicídio, assassinato de pessoa importante de proporções desconhecidas, disse a juíza federal Sandra Arroyo Salgado, mãe das duas filhas de 8 e 15 anos,